Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes. Ah não, isto é o Nuno que costuma fazer. Pronto, eu não consegui fazer como ele. Bom, bem-vindos a mais um... Escolhes tu, escolho eu. Foi a maneira mais estúpida de começar um programa que já há memória na Antena Web. Tu não te tratas, rapaz. Isto é o que se chama memória curta, visto que o nosso tempo de vida também não é muito, não é? Fala. Enfim, bom. Bem-vindos a mais um Escolhes tu, escolho eu. Hoje sou eu a escolher, jogo eu em casa, Carlos Bonaparte, já sabe que estamos sempre consigo entre as 18 e as 19 horas e também já sabe qual é que é a mecânica do programa. Uma semana escolho eu 3 músicas e o Nuno responde com outras 3 músicas. Na semana a seguir é o Nuno que escolhe 3 músicas e eu que respondo com outras 3. Esta escolha tem a particularidade de ter que ser baseada numa história, ou pelo menos que a música nos diga algo, nos tenha tocado de alguma forma e nos faça lembrar coisas de preferência boas. Pois é, então hoje sou eu a escolher, não é, Nuno? Não. Pronto, bem parecia. É que ele também está aqui, não é? Vocês não o veem, mas ele também está aqui, pronto. Anda lá, eu hoje estou amuado. Fala, fala. ele hoje está amuado. Eu vou já explicar quando for eu a falar. Fala, agora é falar. Aproveita que agora o tempo também é teu. Pronto. Ora bem, vamos então à primeira música, pronto. Vamos à primeira música, já que o Nuno está amuado. A primeira música... É muito linda. Por acaso é. É. Anda lá. Alguns dos ouvintes já a conhecem, com certeza. É uma música que já passou aqui algumas vezes. É a primeira e as outras. São todas lindas. Anda lá. Fala. A música chama-se Quer que os seus dão um carro, que é como quem diz qualquer coisa no meu coração. Isto é natural que se fale nisto quando falamos de uma jovem de 15 anos, chamada Elsa Languini, que em 1988 gravava esta bonita melodia. Pronto, diz lá, então qual é que estás amado, então porquê? Já podes dizer ou ainda não? Eu não, estou à espera da música. Esta é muito bonita. A segunda também é. E eu estou farto de conhecê-las. Não há. Pronto, então... Sabes qual é o teu mal? O teu mal é não ouvir antes, não é? É por isso que não conheces as músicas. É. É, pronto. E bom, é assim, vamos então à música. Quero que os seus dão um carro. Música de Elsa Languini. E porquê a história? Já me esqueci da história. Eu queria perguntar aqui, como é saber? Ora bem, bom, só posso dizer uma coisa. Esta, não, apesar de não ser o mesmo nome, esta música faz lembrar alguém que foi na minha vida muito especial. Eu? Não, por acaso não. Por acaso não. Era alguém assim mais para o sexo feminino, pronto. Eu? Ah, pronto, então. Pronto, então eras tu, pronto, está bem. Não é nada. Pronto, adiante. Esta música faz lembrar alguém que de facto foi muito especial há mais ou menos 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, e que me marcou imenso e posso mais dizer que me marcará para o resto da minha vida. Ora, esta música retrata, enfim, a sua inocência, a sua forma de estar na vida, a sua forma descontraída e sem maldades, sem segundas intenções de estar na vida. Ainda também estava ainda em crescimento, hoje em dia já é uma grande mulher, mas enfim, pronto. E esta música faz lembrar sempre essa pessoa. Então, como é muito bom recordá-la, apesar de hoje em dia já não fazer parte da minha vida, infelizmente, mas pronto, sabe sempre bem recordá-la, deixou muito boas recordações, muito boas memórias, e então, como faz bem recordar, escolhi esta música para abrir a emissão de hoje. Eu nem sei o título, não é? Quer que os seus dão um carro. Pois. Música de Elsa Languini. Vamos à música? Vamos. Até já. Até já. Vers demain, quand je balade une touche. Conhecida. Para quem ouve Antena Web, é. Claro que para quem não ouve, mas sabes que a gente aqui passa muita coisa única, não é? Portanto, isto para ouvires aqui música de qualidade. Esta música tem muita qualidade. Tem. E qualidade de 128 capas. 44.100 kHz. MP3. Formato MP3 é muito bom. Eu especifico. Neste caso tem mais qualidade de 48 capas de WMA. Foi o que eu disse. Está convertido. Foi o que eu disse. Agora sou eu a falar, não é? Exatamente, agora fala-te. Porquê é que eu estou a moado? O Carlos, para esta semana, eu posso dizer, porque vocês já sabem o formato do programa, se não sabem, passam a saber. O formato é 48 capas, 44.100 da LMA. Que vamos, tal. Ora bom, como eu disse logo na estreia, no dia 5 de outubro, isto, eu já sei o que é que ele vai trazer, só que não sei as histórias que ele vai trazer por trás das músicas. Ou seja, sei as canções, mas não sei o contexto. E ele não sabe que músicas é que eu vou escolher. O problema é que também nem eu sabia, até hoje de manhã, por exemplo. É que ele escolheu três músicas que para ele são muito boas, têm um grande contexto histórico ou emocional, mas eu, para já, não conheci nenhuma das três. Começo já por aí. Depois veio com três músicas que... Pronto, basicamente é isso. É o desconhecimento. E depois não saber como é que havia de responder. Mas eu cá me arranjo. Tu lembras na estreia, quando escolheste o Erros de Amor, que eu ia escolher uma para a resposta e depois acabei por escolher outra, na própria altura. Pronto. Eu vim para aqui com a esperança de... Bem, pode ser que com a história que ele conte, e eu lembro-me de uma música que tem uma história praticamente igual e muda a escolha na altura, mas para já está a correr mal porque a primeira escolha não ajudaste muito. Então sou eu agora, não é? Vamos lá escolher uma música. Também é francesa. Chama-se Patrícia K. Conheces? Conheço. Participa no Festival da Eurovisão. Pronto, já me estás a tirar o discurso. Ah, desculpa lá. Patrícia K. Desculpa lá. É um exemplo do que... Eu não tenho nada a ver com... Mas espera aí, é a Patrícia cá ou a Patrícia lá? Eu acho que ela neste momento está mais lá do que cá. É, pois. não tenho nenhuma história para contar de uma rapariga ou de um rapaz importante para mim, amém. Mas é um exemplo do que, além de ser uma música dentro do teu género, do género da... Como é que chama a música que ouvimos agora? Como é que chama? Quero que seja da Munca. E além de ser mais ou menos entre o género e também ser música francesa, é um exemplo. Eu depois, quando for a minha vez de escolher, para a semana não, mas daqui a 3 semanas, não é isso, daqui a 3 semanas vou dar um exemplo melhor, um exemplo melhor do que eu vou dizer agora, que é o que se aprende com a Antena Web, fazer programas e ouvir a rádio Antena Web. Ora bom, Patrícia cá, até hoje, eu acho que nem sequer tinha ouvido falar dela, estás a perceber? Mas passou uma música dela do European Top 20. 2. A sério? Número 20. É, foi a que abriu o European Top 22. Se ouvisse a rádio Antena Web, sabias? É o que dá às pessoas não ouvirem a Antena Web. 1-1. Olha, espera aí que eu a essa hora estava no rádio à tarde. Estavas a dormir, estavas. Estava no rádio à tarde. Pois estavas, claro. E então, ela hoje abriu o European Top 20. E fui descobrir aquilo que já me disseste, já me estragaste o lance, já me estragaste o desfecho. Ela no ano passado, até teve, não foi há 2 anos, foi no ano passado, teve na Festival da Eurovisão em Moscovo, a representar a França e... Lá está, eu vi, mas já não me lembrava. Espera aí, só por curiosidade, a música que tu vais escolher por acaso não se chama Mon Mec à Moi? É parecido, chama-se Les Hommes qui Passent. Ah, pronto. Por acaso, até calha bem, porque tem a ver, a tua escolha tem a ver com uma pessoa que passou pela tua vida, não é? Que marcou. Então, ela está a falar sobre os homens que passam. Que da vida dela. Não sei se é da vida dela, mas pronto. Os homens que passam e vêm e passam, não é? Exato. Pronto. Isto é do segundo álbum dela, de 1990, chama-se Scène de Vie. Uhum. O que é que quer dizer em português isso? Cena de vida. Cenas de vida. Cenas de vida, pronto. Digo-te uma coisa já agora, que é grande CD. Pois é. Na altura foi lançado, foi dos poucos trabalhos dela. Foi o segundo álbum dela. Se não estou em erro, o único até. Foi lançado em 3 formatos. CD, LP e cassete. Isso muita gente fez. Então, nos inícios dos anos 90? Sim, mas no caso dela, ela depois... Ela rapidamente se adaptou só ao CD. Ah. Acho que dela só registro mesmo de um LP ou dois. Pois. Pronto. Pronto. E então, em homenagem aos homens e mulheres e pessoas todas que passaram pela nossa vida, não é? Diz que sim. Exatamente, pois, sim. Pois, vamos ouvir Patrícia cá com Les Hommes qui Passent. Que j'aimerais en voler un pour un. de novo. Pois é, agora é a minha vez, outra vez, de apresentar qual é que é a minha próxima escolha, não é? Segunda música que ouviste o que acabaste de dizer. É a minha vez, outra vez. Exatamente. Pois, vez, outra vez, vez. Porque há pouco foi a minha vez, a primeira vez. Agora a minha vez, a segunda vez. Pronto. Vais ver vez quantas vezes. Bom, passando neste momento de veras deprimente, vamos... Deprimente foi o início da semana passada. Escolhas tu! Isso aí foi... Foi o masoquismo que me falaste. Exato. Foi, pronto. Mas enfim... A minha segunda escolha... Hoje é um programa especial. É o primeiro programa que fazemos sem ser no mês de outubro. Devíamos fazer uma festa por causa disso. Ah, pois é. Pois é. Olha, vê lá. Ao fim de tantas edições... É, já vamos na quinta edição e chegamos no mês de novembro. Anda lá. É, fantástico. Fechou o cemitério? Não, por acaso não. Pois, nem eu. Olha, fui assistir, fui assistir a um concerto muito bom, por acaso. No cemitério? Não fui no cemitério. Ah. Mas foi um concerto muito bom. É, está bem. Mas o melhor de tudo foi depois o lanchezinho. Que... Ai, comeste e bebeste? À Borma? Aham. Uh-huh. Não me chamaste? Pois não. Andam lá, fala. Bom, segunda escolha. Esta música vem mais uma vez de onde? Diz lá. Da França. Sim, mas vem do quê mais? Veio do teu mail, tu mandaste para o mail as músicas. Para eu saber quais eram. 1999, diz-te alguma coisa? É o ano que tu gostas muito. As 19 cassetes de vídeo. Ah, as 19 cassetes de vídeo. Estava aqui com comichão e não estava concentrado. Neste caso, mais presente a 12ª. Enfim. Faixa quê? Já não sei. Décima, não sei. Vamos embora. Acho que devia ser para 43 ou 44, já não tenho a certeza. Mas enfim. Bom, mas esta música acaba por ser muito mais do que... Esta e a próxima, que também vamos ouvir. Mas esta acaba por ser mais do que trazer boas recordações. É um reencontro. Isto porquê? Porque eu andei à procura desta música, sabes quantos anos? 1,5. 10. Foi o que eu disse. Andei à procura desta música durante 10 anos. Não sabia o nome da intérprete, portanto, e nem sabia o nome da música, era praticamente impossível lá chegar. Sucede-se que, por um acaso, acabei por descobrir o nome da intérprete e hoje até me dou por muito feliz por termos aqui connosco a discografia completa dela. Onde? Pois tem aqui. Aqui? Queres que eu vá lá agora? Ah, está bem, já percebi. Mylène Farmé é a intérprete. Ora, esta música foi... Mylène Farmé? Sim, Mylène Farmé. Também conheço. Acho que foi a primeira intérprete... Sabes que... Eu vou agora dizer uma coisa... Enfim, é uma grande confissão. Sabes que eu acho que... Esta foi a primeira música que eu ouvi que me fez... Chorar. Parar tudo o que estava a fazer e simplesmente chorar. Foi a segunda. Porque a primeira foi o hino nacional. Já me disseste que quando, sempre que eu uso o hino, paras tudo o que estás a fazer. Sim, mas simplesmente... E choras. Chorar, não. Então não choras. Com o hino nacional. Olha, vou-te ser muito sincero. Olhando, e eu até porque acabei de falar nisto no Nós e Mundo, ainda estou em rescaldo, olhando ao panorama nacional que nós temos, então se pegamos no panorama político, realmente já dá vontade de chorar. E Portugal não é só político. Não, também é futebol, mas à exceção do último jogo, também não dá de vontade para sorrir. O melhor que dá para sorrir neste momento em Portugal é a Antena Web. Ora, essa frase é boa. Olha, passa música... Vou metê-la na internet. Pronto. Passa música que não é muito habitual. Mas que é boa. Mas não é muito habitual. Olha, nós ontem tivemos com um amigo que ele disse uma frase qualquer. Ah, já sei, aquilo da gente. Ei, quando for a falar... Gente... Não, vou dizer. Pronto, quando for a minha escolha. Não tem nada a ver com a música, mas pronto. Continua na tua música frase. Que te faz chorar e faz parar. Pronto, exatamente. Pronto. Esta música foi sem dúvida... Até porque assim, vão ouvir a voz da Mylène Farmé. Ela atualmente tem uma voz algo diferente. Não muito, mas já passaram 11 anos. Mas ela é assim... Cantava isto com muito sentimento, mesmo ao vivo ela cantava isto com muito sentimento. A música dá pelo nome de Souviens-toi du jour, que em português quer dizer algo do estilo recorda-te dos dias, enfim, pronto, recorda-te. Souviens-toi. Souviens-toi ou Souviens-toi du jour? Pronto, Souviens-toi du jour, pronto, recorda-te do dia. Ah! Ora, esta. Bem, enfim, neste caso, Souviens-toi du jour, que faz-me recordar imensos dias. Esta música marcou-me na altura e foi marcando ao longo dos anos. Porquê? Porque, sabes, sempre que me acontecia alguma coisa de importante, eu lembrava-me sempre desta música. Então eu pensava sempre a mim, recorda-te deste dia. E hoje em dia, muitas das minhas recordações estão associadas, mesmo que não diretamente, mas estão associadas a esta música. Então, se eu já não tivesse escolhido o Can We Start Again, a minha próxima escolha ia ser essa, mas continuou. Pronto. Porque estava a fazer lembrar, lembras quando eu falei daquele aniversário? Quando eu escolhi o Can We Start Again? Sim, sim, sim. Podíamos começar de novo. Qualquer coisa que aconteça, lembramos daquele dia que correu bem, não é? Exato. Pronto, então, é isso que eu estou a pensar. Esta música é mesmo muito por aí. Ou seja, quem ouve esta música pode ter a certeza que conhece, assim, uma parte significativa aqui de Bonaparte. Porque quanto mais não seja, sabe que esta música está associada a vários momentos importantes da minha vida. E pronto, e sem mais delongas, vamos não só... Já vem quase 6 minutos. Exato. Vamos não só a esta música, mas eu vou-vos oferecer um brinde. É verdade. Comida? Não, intervalo. Também serve. É o que eu tenho para oferecer. Então vamos a isto. Mylène Farmer com Souviens, toi du jour. Sim, porque na segunda parte, ainda mais uma música muito conhecida. A escolha do caro. Exatamente. Souviens, toi du jour, de Mylène Farmer, 1929. Depois então, um curto intervalo. Vamos a isto. Até já. Vamos comer. Si reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora. Todas as terças-feiras, às 21 horas, na Antena Web. Às terças-feiras, a Rádio Antena Web traz dos sons da Lua. Um espaço radiofónico que pretende fazer-lhe companhia, sempre com a melhor música e na voz de Joana Santos. Os Sons da Lua. Às terças-feiras, pelas 23 horas, na Rádio Antena Web. Antena Web. Um caso sério na radiofonia. Cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Segunda parte da edição mais completa de sempre de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Peço desculpa. Já a primeira parte não tinha começado muito bem. Não tinha começado muito bem. E esta segunda não começou muito melhor. Bom, continuando o meu vastíssimo leque de escolhas para hoje. São as três assim um bocado à engata, assim, empurra, a forçar. E vocês não ouvem, mas eu estava mesmo a empurrar. É. E vamos ouvir mais uma música francesa. Porque a última foi francesa, por isso hoje é todo francês, não é? Agora, sim, senhor. Escolhi um homem que eu vou-te explicar porque é que eu escolhi este cantor. Eu sou muito... Não sou muito, mas pronto. Sou um estudioso e gosto de saber coisas do tempo do Estado Novo. Em Portugal. Claro que é Estado Novo, claro que em Portugal. E gosto de saber como era a vida e como não era, e o que é que se fazia, o que é que se deixava de fazer. E nessas perguntas todas já fiz a várias pessoas, numa pesquisa que fiz há uns tempos. Diziam, uma das perguntas que fazia era que música é que ouviam. Uhum. Quais eram os cantores mais ouvidos isto nos anos 60? Exato. E falavam-me sempre, sempre, a maioria das pessoas com quem falava, sobretudo os homens, ah, pá, nós gostávamos muito de ir para as danceterias, não sei o quê, e ouvíamos muito Chazaz na burra. E eu guardava aqui um orgulhoso, que sim, conheci. Ah, percebi, nem percebi o que eles diziam. Mas sei, sei, então não sei, Chazaz na burra, andou comigo na costura. Até que, acho que já foi este ano, que descobri que eles estavam a falar do Charles Aznavour. Que não é Charles, é Charles. Charles? É Charles ou Charles? É Charles. Não é Charles, mas escreve Charles. Está bem, mas isso é o Charles em inglês. Pronto, está bem. Razão, então é Charles Aznavour. Disse bem? Certo, bem. Pronto. Fiquei todo contente com esta minha descoberta, porque finalmente percebi o que é que os homens queriam dizer com Charles Aznavour. Porque era o que eu percebi, era Charles Aznavour. E então fui buscar, como resposta à tua escolha, uma música dele. Uma música que ele interpreta. Mais um bocadinho e vou pela janela fora. Porque estou a empurrar, é. É como o programa 2. É mesmo a empurrar-nos. Uma música que, pela informação que eu tenho, é de 1975. Chama-se Hier Encore. Não é hier, é hier. Como é que se lê? Hier. Hier encore. Tu em francês és melhor que eu. Quer dizer o quê em português? Ontem ainda. Pois. Ou ainda ontem, neste caso. Estás a ver? Neste caso, ainda ontem. Ainda ontem, a vida era tão boa. Neste caso, ainda há 35 anos atrás. O quê? Não é há 35 anos atrás, é há 35 anos. O atrás está a mais nessa frase. Pronto, então... Vamos abrir um novo espaço na antena web. O bom português. O Hier Encore, estavas a falar de coisas que te fazem recordar, aquela música que faz recordar o coelho. Aqui também podemos levar com o ontem ainda. Portanto, lembra-te, se não foi ontem, foi na semana passada, há um ano, lembra-te daquele dia, percebes? Uhum. Acabaste de perceber a ligação forçada que eu acabei de fazer. Hier Encore, ias dizer alguma coisa, não ias? Ia, por acaso ia dizer que isto de te deixar assim sem saber o que é que és. Não é por mal, mas até é giro. É giro. Hier Encore, de Charles Aznavour. Disse bem? Uhum, 1975, vamos ouvir. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans? Terceira música da minha parte, claro está. A quinta... E última, felizmente. A quinta isso vai estar mal. A quinta do programa. Ora bem, esta música foi... Eu estava na ideia que ela tinha lançado em 2003. Mas não foi. Mas não foi. Foi em 99. Pois. Foi em 2000. Nas suas cassetes vídeo. Não, por acaso já não foi. Já fui para lá dessa etapa. Esta música é de uma jovem que atualmente tem 26 anos. Essa etapa fez-me lembrar ciclismo. Gosto de ciclismo. Pronto, por acaso gosto. Eu gosto de ciclismo. Já não me lembro quem ganhou a volta a Portugal neste ano. Foi Paulinho. Ah, não, eu sou em França, não foi? Paulinho. Sérgio Paulinho, não foi ele que ganhou uma vez? Ah, ganhou uma etapa. Não, estou a falar de ganhar a volta a Portugal. Fala aquilo que eu quero lembrar. Ah, fui eu. Foste tu. Não é, continua. Mas pronto, esta música foi gravada não em 2003, mas em 2000, só descobri isto hoje. Deve ter sido um espanhol. Não. Não, ganhou a volta a Portugal. Pois foi. Já mas continua, é o teu discurso que eu estou aqui a falar só assim. Pronto. Esta música foi gravada então em 2000, como dizia. Porque na altura, nos últimos 10 anos, Alizé tinha apenas espanhóis. 17 anos. Ora, é assim. Eu consigo. Agora... Foi David Blanco. Exatamente. Foi David Blanco. Ah, agora está-me a calar. Pronto. Não é por mim, eu não vou, não é? Eu acho que os ouvintes para lá ficar um bocado. Na boa, essa expressão é muito atinista. Na boa. Na boa. Ah, não descontra. E yeah, meu, está-se yeah. Frio. Muito alto, muito frio, muito cacetado. Pronto. Ainda falas de mim. Este foi mais um momento deprimente. Mas pronto. Enfim. Já nem sabes o que é que estavas a dizer. Depois perdi-me. Não, mas... a culpa é minha. Ainda vais dizer que a culpa é minha. A culpa é tua. Eu que estou a pronto. Retomando o assunto. Na altura, Alizé tinha apenas 17 anos. Quando gravou este Moi Lolita. Aliás, 16. Peço desculpa. Tinha apenas 16 anos quando gravou este Moi Lolita. Ora... Esta música foi mais uma que eu andei à procura durante 10 anos. E que só encontrei, portanto, ao fim destes 10 anos, há muito poucos dias, há coisa de 2 semanas, talvez. Posso dizer onde é que a encontrei, porque, pronto, é bem conhecido no YouTube. Que faz maravilhas. E então encontrei esta música. Hoje tenho também a felicidade de termos aqui connosco a discografia. Esta música... marca uma nova etapa na minha vida. Porquê? Porque de 99 para 2000... Passaste de 19 para 20 cassetes. Não. Então. Passei de 19 para 0. Para 0? Então o que é que fizeste? Conta lá. Agora fiquei a pensar se foi David Lang que ganhou a volta a Portugal. Mas acho que foi. Sim. Perdi, não sei explicar. É assim, comecei a perder algumas. Porque um dos vídeos acabou por variar e acabou por comer duas cassetes. Comer duas cassetes? Pronto, sim. Entendi. Acabou por enrolar a fita. Mas é assim, foi uma altura de transição. Primeiro passei da televisão para a rádio, não é? Comecei a ouvir mais rádio do que ver televisão. Comecei a gravar mais as cassetes de rádio do que as de vídeo. Depois até passei para os CDs. Mas enfim. Foi uma altura em que aconteceu, de repente, uma grande perda. Foi um enorme desequilíbrio emocional. E esta música era aquela que, no fundo, me fazia sorrir e desesperar ao mesmo tempo. Mas não me causava desconforto nesse desespero, porque eu sentia-me acompanhado. Sentia-me protegido. Por causa da música? Sim. Oh. Porque este Moi Lolita, ela refere na música algumas vezes o nome... Lolita. Eu não sei exatamente qual é que é portanto a tradução literal da música ou a tradução acho correta, mas fico com a ideia de que pelo menos era com isto que eu me identificava, de que era de facto uma espécie de jovem perdida no mundo também, à procura de se encontrar ela com os outros e ela com ela mesma. Quantos e quantos são assim? Era o que acontecia comigo. Isso aí. E foi portanto uma altura muito complicada. Esta música fez muita companhia e reencontrá-la 10 anos depois foi uma grande alegria, foi muito bom. E eu nem sequer sabia como é que ela se chamava, só soube também há pouco tempo, precisamente quando pesquisava. E pronto, é esta a história desta música. Foi uma etapa a posteriori das 19 cassetes de vídeo. Foi uma etapa em que, de súbito, todo o meu mundo, que já era muito baseado em mim por força das circunstâncias, acabou por ficar muito mais reduzido. E pronto, marcou-me. Mas foi, sem dúvida, a música marcou-me pela positiva. Num momento muito negativo, é bom reencontrá-la. É uma coisa boa que fez parte desse meu passado. Pronto, e então para todos vocês, Alizé. E para mim com... também. E para... Não, para ti não. Uhum. Alizé com Moi Lolita. s'appelle Lita. Le ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lita. Quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai la à fou rire aussi. Se quiseres, eu falo. Ah, então falo. Não tem, se fala tu. Então falo eu. Falas tu ou falo eu? Vamos fechar este programa todo gaulês, não é verdade? Tu gostas muito de França, tu? Por acaso gosto. Ah, pois. Por acaso gosto. É que eu, particularmente música francesa, não é o que me diz mais. Percebes agora porque é que eu o amo. Música francesa, já sabia, agora os ouvintes também já sabem, já posso dizer. Três escolhas para o mesmo programa, três músicas francesas, ou seja, volto a criticar a música portuguesa. Ficou em casa. Não é verdade? É a segunda edição consecutiva que o Carlos Bonaparte não escolhe música portuguesa. Escolhi. Quando é a sua escolher. Pronto. Ah! E agora? O que é que foi a primeira? Qual é que foi a minha escolha portuguesa? Não me lembro. Há duas semanas foste tu a escolher e também não escolheste nenhuma portuguesa. Sim, mas há quatro, o que é que foi? Já não me lembro. Há quatro? Foi a Micaela. Ah, pois foi. Ah, pois foi. Pois foi isso. Quer dizer, a música portuguesa. Pois é. Ou seja, em uma, duas, nove, 700, em nove escolhas, uma foi portuguesa. Não, mas é assim. É uma porcentagem muito baixa. 11%, não sei quantos. Não, mas é assim. Sabes que isto também tem uma explicação. Mas... Então diz lá. Sabes que eu cresci deseducado, ou melhor, educado, a não gostar da música portuguesa. Mas não interessa. Cresceste, já és crescido. Pois, mas isso foi há... Não foi desde sempre, esquece. Eu desde sempre que andei a crescer. Quer dizer, houve uma altura que parece que parei no tempo, mas... paraste no tempo. Falar em tempo. Eu tenho aqui uma indicação que vou dizer. Posso falar? Posso. Este programa é bom devido à sua diversidade musical, até temporal. E tu perguntas porquê? Ai, não tens de perguntar porquê. Porquê? Porque, por exemplo, na semana passada tivemos músicas dos seguintes anos. Eu tenho escrito. Ah, e fazer que fosse temporal em termos de duração do programa? Não, é quase tudo uma hora. A música Medo, que tu não sabias de quando era. Ora vês! Duas escolhas portuguesas. Pumbas! Pois é. Então não percebes português, seu analfabeto. Eu disse, quando és tu a escolher. Na semana passada fui eu a escolher. Ah! Porquê é que eu falei em nove escolhas? Porque até agora houve três emissões que foste tu a escolher. 3x3, 9. Quer dizer, na minha terra, 3x3 são 9. Na tua, não sei. Bem pensado. Ah. Nas minhas duas emissões, que fui eu o primeiro a escolher, tiveste mais 6 músicas. Pronto, pronto. Aí nessas 6 podes ter tido mais portuguesas. Eu estou a falar quando foste tu. Pronto. Ah, pois que eu estás a escolher os doutores engenheiros e tudo. Pronto, mas isso foi quando fui eu, quando a minha prioridade foi minha. Pois foi. Eu sei o que digo. Tens razão. Posso ser deficiente? Eu sou deficiente, mas ainda sei o que digo. Tens razão. Então vamos continuar com o Medo. Tu na semana passada respondeste à música da Lágrima. Sim, porque eu escolho música portuguesa. Respondeste à Lágrima com Medo, que não sabias de quando era. Que giro, respondeste à Lágrima com Medo. Ah, mãe, que tem tonho. Vais dizer que já sabes quando é que foi o ano do medo da música? O ano do medo? Estou lixado com isso. Eu acho que tenho medo todos os anos, não sei. Mas pronto. Um poema de Reinaldo Faria, música de Alain Aulmas. O Alain Aulmas é aquele... Já uma vez viste o filme da Amália? Não. Quer dizer, é aquele da Luizinha? É aquele em que a Amália entrava? Ou mesmo o da Amália? Não, o que fizeram no ano passado. Não, esse não. O Alain Aulmas, ele também aparece... Ele não, uma personagem, um ator a fazer o papel dele. O Alain Aulmas, eu creio que foi aquele amigo dela que foi preso pela PIDE nos finais dos anos 60 e ela fez tudo para o tentar libertar e não sei o quê. A música é dele, do Alain Aulmas, poema de Reinaldo Faria, foi editado pela primeira vez em 1997 no álbum de inédito chamado Segredo. Exatamente. Que tu disseste uma coisa parecida. Não foi bem isto, mas acho que até disseste 96 e disseste Segredos da Malna, mas pronto. É, mas a Cristiana vai já emendar. Exatamente. Mas foi gravado em 1966. Pronto, eu disse 65. Não, não disseste 75, disseste... Ou... Entre 65 a 75. Ah! Pois, porque é o tempo em que estão compreendidas as gravações. Medo, 1966. Depois tivemos música de 83, 91, 2, 98 e uma de 99. Há duas semanas, no dia 19 de outubro, tivemos música... Repara só. Tivemos músicas dos anos 1902, 1933, 69, 89, 97 e 2008. Diz lá se isto não é um programa com diversidade musical temporal. Como é que a gente foi parar a 2008 em tão pouco tempo? É, não é? Traçámos 106 anos. Lembras-te de 902? Foi aquela que escolheste do... Eu sei. Da banda 71º Regimento, da Marinha Norte-Americana. Ben York, não é mais. É. Agora, hoje vamos fechar com uma música de 1975. De um cantor que até tem nome francês, mas nasceu nos Estados Unidos. Já sabes quem é? Okay. Sexta-feira, se fosse vivo, faria... 72 anos. Já sabes quem é? Então não sei. Johnny Hallyday? Morreu em 1980. Já sabes quem é? Johnny Hallyday? Não. Então. Ah, tenho que continuar a dar pistas até o final do programa ou passo a dizer o nome dele? Acho que é melhor dizer o mesmo nome. Nasceu em Nova York. Joe Dassin. É assim que eu digo. Joe Dassin, disse bem. Ih, não, mas disseste bem. Não sei. É que ia ser o nome norte-americano. Ah, não. Pois não, o nome francês... Ele chama-se Joseph Irard Dassin. Nasceu nos Estados Unidos. Pronto. Percebes? Bem pensado. Bem pensado. Até hoje, lá está a Antena Web ensinar-me, até hoje eu sempre pensei que ele fosse francês. Também eu. Por tudo o que eu ouço dele é francês. Neste caso aprendi mais eu. Aprendiste mais eu? Que rica frase. Vamos outra vez ao segundo capítulo de bom português. Aprendi mais eu. O que é que tu quiseste dizer com isso? Que aprendeste mais do que eu. Exatamente. Então era assim que devias ter dito. Aprendi mais que tu neste caso. Agora diz lá. Pois, aprendi mais do que tu neste caso. Pronto. E ele morreu, ainda tinha 41 anos. Sabias disso também? Não. Pronto. Seguinte. Depois deste momento insólito, não sei se ficou registado, mas... Ouvimos aqui qualquer coisa que não era suposto ouvir. Me dava vontade de dizer, olé! Mas eu não digo, mas pronto, adiante. Continuando. Em 1975 saiu uma música que, para mim, porque é que eu escolho e porque é que é a terceira, mais uma vez, francesa, este programa devia-se chamar Escolhe-toi ou Escolhe-moi? Como é que se diz escolher em francês? Não sei. Também que sabes? Por acaso eu não me lembro. Pois. Mas devia ter um título francês, este programa. Choisi. Pois. Choisi-toi. Choisi-toi ou Choisi-moi? Não. Toi não é... Toi é tu ou é a ti? Não. Toi é tu. Neste caso é tu. É, neste caso é tu. Em 1975 saiu, foi lançada a música, para mim é a melhor música de sempre em língua francesa. Daí eu deixar para o fim esta. Entendeste-me? Já sabes como é? Não vais dizer. Porque, mais uma coisa que tu não sabias, aprendi mais eu, mais do que tu agora, aprendi mais eu, é que esta música nem sequer foi feita para o João Dansan cantar. Foi para um senhor. Não, não é nada disso. Por acaso hoje eu cito Não Existe Paz, que é do mesmo ano, 75. Não é paz, é pá. Eu disse pá. Depois eu não estou a ver isso na gravação. Era para um senhor chamado Claude François. Conheces? Conheço perfeitamente. Pronto, eu também não. E ele é que devia interpretar esta canção. Mas os... Ele faltou, pelo que eu li... Ele faltou, não. Ele chegou atrasado à revisão do texto. Remise é revisão, não é? Remise é revisão. À revisão do texto, ou seja, à revisão da letra, e se calhar era um ensaio. Chegou atrasado, e então o autor da canção, os autores, que era o Totò Cutugno e Vito Pallavicini... Então, peraí. Chamaram o João Dansan. Vito Pallavicini, está bem. Vito Pallavicini. Mas não é Totò Cutugno. É. Totò Cutugno. É italiano. É italiano. Aquela música do italiano vero. É dele. Então dois italianos fizeram uma música francesa para um francês. Hoje aprendeste mais tu. Agora aprendi mais eu. E então, curiosamente, já era para o Benfica são mais logo à noite. Ora, se ganhar 2-1, se ganhar 2-1 já não é mau. Olha, por acaso nem sabia se jogava hoje. Sim, estás a ver? Já aprendeste mais 2-2. Já aprendeste mais uma coisa. Isso vai para prolongamento hoje. O Claude François chegou atrasado ao ensaio, à revisão do texto, foi ter com as meninas. E então os autores decidiram entregar aquilo ao João Dansan. E o João Dansan, em 1975, no dia 24 de maio. Ai, que giro. É um dia que também me marca. Olha, sem querer, eu só descobri agora. Também estavas lá, não estavas? Estava. Pois, lembro-se. Não, mas 24 de maio, por acaso, é um dia também... É dos tais dias eu sei. Marcam. Eu sei. E sabes nada. Sei, por acaso, sei. Ah, sabes, está bem. Sim. E o 24 de maio de 1975 saiu a música... Ainda não sabes qual é? Não. L'été Indien. Essa música era para ele. Eu sei que o Vitor Espadinha inspirou-se nessa música. Sim, para fazer o Recordar é Viver. Vês? Não aprendi mais que tu, que já sabia. Mas eu também sei coisas. Então continua 2-2. Pronto. Jô Dassin, L'été Indien. É a última música de hoje. Não tenho mais nada a dizer, podes falar. Pronto, só tenho a dizer então que... 9 minutos e meio. Jesus. Nós só nisto fizemos... Um sexto do programa, hein? É. Fantástico. Ora bem, vamos então para as despedidas. Da minha parte é tudo. Da minha também. Gostei muito deste programa, todo francês. Eu gosto muito de música francesa. Eu também. Na próxima, daqui a 2 semanas vou-me vingar. Vou trazer música russa. russa é bom. Romeno. Vou-te trazer, sei lá. Yulia Savicheva, Tatiana Mulanova... Os Levostronia Svigenia. Conheço a Nádia Petrova, jogadora de ténis. Pronto. Conheci a Helena da Mentieva, retirou-se na sexta-feira. Pronto, então... Também era tenista. Eu conheço mais tenistas. Mas a Yulia Savicheva... E aquele que canta o... Como é que chama o canto? Foi este ano à Eurovisão. Não sei. Mas é por acaso... If you believe... Já não sei como é que chama. Mas é por acaso... Lord of Martin. Já não sei. Mas é por acaso dizer que até devias conhecer a Yulia Savicheva. Que ela foi ao Festival da Eurovisão em 2004. Pois, mas em 2004... Tinha 79 anos. Sabes uma coisa muito gira? A Rússia foi em 2004 ao Festival da Eurovisão e ficou em ambos os anos consecutivamente no segundo lugar. Pois. Em 2003 foi com o Statu e em 2004 foi com a Yulia Savicheva. Isso é tudo feito. E em 2008 ganhou. Pronto. Vamos lá. Bom, agora sim. É tudo. Sendo não se lembrar de mais nada interessante. A programa é tudo. Foi um prazer imenso estar convosco. Estamos de volta então de hoje a 8 dias. E ainda vou confirmar se foi o David Blanc quem vai voltar a Portugal. Pronto, depois na semana, na próxima semana. Na semana passada. Exato, na semana passada. Na semana passada. Pronto, e entretanto, eu não sei se soubeste o número daquele episódio em que nós fomos para o intervalo para ajustar contas. Agora não é para o intervalo, vamos ter uma semana inteira, porque isto vai durar uma semana para a gente ajustar contas, não é? E já vai em 11 minutos e meio, mas para mim está pronto, tudo bem. Tudo para mim também. Ah, está bem. Pronto, não, é que assim, sabes que o próximo programa é só às 7h30 da tarde, por isso a gente tem mais também. Ah, é? Então vamos ficar aqui a falar. Ah, podes já dizer. Vamos falar. Olha, então o que é que tu achaste do concerto que foste ver ontem? Que coisa? Epá, olha, digo-te uma coisa, o cantor... Para já, foi a melhor coisa de todas foi terem oferecido comida e bebida no fim. Não foi a melhor coisa de todas, foi... Mas porquê é que tu não foste ver ao cemitério esse concerto? Pá, porque não... Era um a minha mãe foi ao cemitério e disse que estavam lá a gente a atuar em palco. Um senhor vestido de branco, a dizer umas orações, pronto. E um senhor presidente ao lado. Esse pessoa só Sócrates. Ah, não, presidente... Pois. Não, mas... O que é que dizer? Não, pá, olha, também tenho dito uma coisa. Tirando a plateia e a comida... Pá, não valeu a pena. Não, é? A plateia era fixa, muito interventiva e tal. A dona Cacila também era uma grande ouvinte. Grande... Então, já que estamos lá em maior, o que é que achas do buraco do ozono? Vai acabar com o mundo? Pá, achas que o mundo vai acabar em 2012? Eu acho que o mundo acaba mais depressa. Olha, quem é que achas que no domingo vai ganhar mais European Music Awards? Dan Sou TV? Eu. És tu? Sou eu. E estás nomeado? Pois estou nomeado. Estás nomeado? É Secret. Quer dizer, agora não é Secret porque eu acabei de revelar. Ah, mas é Secret. Aparecem lá meio, eu sou o Carlos Bonaparte e vou. E quanto ao buraco do ozono, eu acho que quem vai acabar primeiro com o mundo vai ser o Sócrates. Olha, ao bocado falaste, olhando para o panorama nacional e não sei o quê, eu vi o reclame de anunciar os MTV European Music Awards. Acho que foi no domingo ou no sábado. Acho que foi no sábado amanhã. Ou sexta. Sim. Não, foi no sábado. Quem vai apresentar vai ser a Eva Longoria, aquela atriz que eu conheço perfeitamente. Não conheço, mas os ouvintes já devem conhecer, já devem ter ouvido falar e foi muito conhecida nas zonas de casa desesperadas. Acho que essa série ainda nem acabou. E a Eva Longoria vai para lá e faz um rap. Ah, uma atriz a fazer um rap, estás a perceber? Uhum. E a mostrar o corpo e depois a câmera desce e ela... Ups, ups, olha para mim, olha para a minha cara, não é para baixo. O que é isso? O reclame do European Music Awards é isso. Pronto. Quer dizer, eu estou aqui, há uma parte que ele diz, eu vou para a pista e quero comer uma tosta mista. É bem. E diz que Portugal é chano de grilo. Não, mas... Está bem. Olha, ouviste o Nós e o Mundo há umas semanas atrás, não ouviste? Qual? Da coisa que eles gostam já não têm cabelo e não sei o quê. Pronto. Não tem cabelo? O Graciano Zaga é que cantava. Que as mulheres de agora são um pesadelo, que na coisa que ele gosta já não dá. Ah, sim, sim. Há aquelas músicas boas, sim. Exatamente. Sempre são melhores que estas francesas. Não, por acaso não são. Por acaso são. por acaso são. Enfim. Bom, agora que vamos acabar ou ainda sim. Vamos continuar aqui na conversa? Não, há de ser é de vez. Pronto. Terminamos agora, estimados ouvintes. Se é que algum estará a ouvir o programa, portanto, a conversa, eu acho que ninguém está a ouvir. Não, porque estão à espera da música, porque a música é agitosa. Ah, pois é. Enfim, pronto. Chega a conversa, vamos à música então. Estimados ouvintes, foi um prazer imenso estar convosco. L'été en Dion. Tenho que fazer a revisão das 6 músicas. Ah, pois é, faz lá. Eu pareci que não era. Eu não sei, tu é que sabes dizer, diz tu. Eu? Hoje és tu. Diz lá, a tua primeira foi. Não, eu também digo. Então a minha primeira música foi de Air Salenghini, que era Cachoso da Moncar. Depois vi Depois foste tu com a música de Patrícia K.A. Les Hommes qui passent. E depois és tu. Depois fui eu com a Mylène Farmer, Souviens-toi du jour. Ainda foi o nosso grande locutor, grande 1,70m, não é? Sim. Pronto, Nuno, que trouxe a fantástica música francesa, já que já não me lembro, a fantástica música francesa... Ah, tu estás aí a dizer, a falar em chachorizo, não é? Estava-se a lembrar, não me lembro. Não te lembras o nome da música? Não, da nem tua, eu. Não. Patrícia K, depois foi... Já nem sei. Patrícia K... Não tens o nome à tua frente. Hã? Não tens o nome à tua frente. Oh, não tenho nada. Les Hommes qui passent... Quem é que eu escolhi a seguir? Foi uma frase. Charles Aznavour. Pois foi. Mas claro, era o que foi que tu disseste, foi isso. Exatamente, fui eu que tu disseste. Claro, e depois foste tu. E depois fui eu com a Alizé, a grande música. Moi Lolita, essa eu sei. E agora é Joe Dassin, o norte-americano Joe Dassin, eu gosto de dizer isto, com L'été en Dion, rima e tudo. E pronto, fiquem bem e até para a semana. tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.